Diário de bordo! E aí, galerinha, passando aqui rapidinho antes do episódio começar para dar um recado muito especial para vocês. Seguinte, se você sempre pensou: "Ah, meu Deus, esses meninos são tão legais, eu gostaria muito de poder contribuir para que o trabalho deles continue, esse trabalho árduo e maravilhoso." Ou se você sempre pensou: "Meu Deus, esses meninos são pobres almas horríveis, eu tenho pena deles e por isso eu quero dar um dinheiro para esses garotos." Chegou o momento, porque agora a gente conseguiu abrir o nosso chapéuzinho virtual, que é o PicPay. Agora o Diário de Bordo Podcast está no PicPay. Se você não sabe o que é o PicPay, é um aplicativo de pagamentos famoso que você pode dar dinheiro para as galera e ainda ganhar cashback com isso. E com isso você pode pagar Uber, pagar um monte de coisa, pagar LOLzinho. E é só procurar a gente aí, arroba o Diário de Bordo Podcast no PicPay. E a surpresa é a seguinte: se você utilizar o código KWUJ8T, que vai estar no post, eu sei que você tem preguiça de copiar, na seção do cupom de desconto, você ganha na sua primeira compra R$ 10 de cashback. Então, aquele abraço, vai pro episódio. Beijo. O mundo está maluco. Que isso? Que isso? O patrão enlouqueceu. Ricardo Alento. Como diria o próximo presidente dos Estados Unidos? Não. Ah. Como diria o próximo presidente do Brasil, Luciano Huck? O mundo está uma loucura, loucura, loucura. Você ficou sabendo disso? Reunião da cúpula do PSDB em São Paulo. Todo mundo bateu palma pro Luciano Huck como É, parece que próximo ele já até pediu candidato afastamento, cara, da da Globo. Globo pra vir na É, candidatura. galera, é isso, né? Fodeu. Ele deve ter dado uma brochada bacana, né, na última eleição, né? Porque ele tava vindo com vapor. Mas por que que ele não foi? Porque ele falava, né, que ia ser. Acho que ele viu que a receptividade não tava muito legal. Teve muita gente entrando, né? Tipo, Daciolo. Não que não desmerecendo, mas assim, tinha Mas muita gente puxando a atenção já, sabe? isso que o Tim falou é real. A última eleição teve muita gente de fora do meio político, gente tipo Dória, o Zema, no caso de Minas Gerais, gente que não tinha uma carreira política se lançando. Eu acho que ele realmente esperou pra ele ser o diferentão, sabe? Ele falou: "Ó, Luciano Huck da TV, o cara que humilha o pobre, pede pro cadeirante dançar Michael Jackson pra ganhar o carro de volta, Nossa, sem Tony Stark acessibilidade brasileiro. nenhuma." Cacete. Mas o Zema, ele chegou com tudo, né, velho? Ele pegou Porra! todos os votos de Que Minas. eu só queria dizer que antes eu zoava paulista. Por quê? Porque o paulista mete o pau no PSDB. E na próxima eleição, quem que ele tá votando? PSDB. Mas eu não posso zoar, porque o mineiro me fez votar na porra do Anastasia em comparação ao Zema. Eu não posso mais zoar paulista. É foda, velho. Nossa, que raiva. O Chiva tá rindo porque ele votou no Zema. Na Anastasia, rapaz. Seu cu! Você virou pra mim no primeiro turno, o Chiminha virou pra mim no domingo, lembro disso até hoje. Eu falei assim: "Nossa, esse tal desse Zema é legal, né? Votei nele." Eu Caralho, Chiminha. parei, eu botei a mão no peito. Você tá de sacanagem comigo, Chiminha né? chega falando: "Você já ouviu falar do novo?" Já ouviu falar da iniciativa novo? Já viram aqueles memes do Amoedo? Eu gosto de apanhar de mulher bonita. Nossa. É sensacional. O melhor meme do Amoedo é aquele que tá ele com aquela carinha que é o 2.3, sabe que é aí o Moedo. Eu não consigo ouvir o nome dele sem lembrar disso, sabe? Tipo, ah, já ouviu falar do aí o Moedo? Agora eu queria puxar aqui um assunto. O episódio de hoje vai ser assim, a gente vai jogar temas aqui e Porque a vai gente tá discutir muito sobre esses preparado, temas. ouvinte. Não, é um mês fazendo essa pauta aqui, irmão. Sim. Então vamos lá, primeiro-ministro. Primeiro-ministro da Índia afirmou que ele deixou para trás defecação ao ar livre. Isso é crime Não na é Índia? mais para ele, não é mais para ele isso. Ele deixou para trás. Não, Vamos pera. lá, vamos contextualizar. Eu tenho tantas perguntas que não sei nem por onde começar. China, país muito Era populoso. da Índia. Quer dizer, Índia, Índia, Índia, Índia. Ai, credo. Nossa, deu um alt tab aqui. Índia é um país muito populoso. Também. Não é país conhecido por sua exímia Higiene? higiene, nem tratamento de esgoto, nem nada, né? As pessoas, elas defecam na rua, é uma tradição. Sério? Sim. Não diria que é uma tradição, mas. Você não viu aquela novela O Raj fazendo isso em O Carmen Raj, Brasília? exatamente. Juliana Paes fazia isso direto, né? Tava nas cenas extras. Isso. Vim no DVD. É, quem comprou o DVD Blu-ray, né? Globoplay tá vendendo pro pay-per-view. E aí, o ministro ele afirma que ele deixou pra trás. E assim, tá uma discussão de que, tipo, será que proíbe, será que não proíbe? Foram distribuídas latrinas pela Índia, não sei quantas mil latrinas pela Índia. Cada país tem a política pública que merece, né? Putz, cara, imagina, assim, a gente no Brasil, a gente bloqueia o cocô lá e eles liberam, né? Não, mas é porque enquanto lá o presidente tá tentando segurar o nosso, tá soltando. Né? É, tá falando. Então eles deram 600 milhões. Na verdade, demos a 600 milhões de pessoas acesso a latrinas. E mais de 110 milhões de latrinas foram construídas. A gente tá zoando, mas isso é um assunto muito legal. Tipo, porra, assim, até onde a cultura. Cocô é foda mesmo. Se sobrepõe a uma questão. De higiene. De higiene, saúde. Porque é de higiene pública, né? Saúde, higiene, sobrevivência. Política pública, realmente, saca? Mas lá, assim, até onde eu sei, não é. Beleza, que era um comum, assim, você. Não é não ter banheiro e cagar em público, não, porque as pessoas têm banheiro, as pessoas são bem higienizadas lá também, mas tem muita gente que não é, sabe? Mas não é também. Não vamos tentar estereotipar o país inteiro, assim, com. Tá. O país onde a galera caga na rua. Eu vou te trazer dados. Por favor. Traga dados, sim, que é bom. Abre aspas. Instituto TDC, né? É. Explica o Instituto TDC. Instituto TDC é o Instituto Tirei do Cu. Exatamente. Abre aspas. Em dezembro de 2018, calculamos que cerca de metade da população em estados como Bihar... Eu vou gastar meu indiano agora. Eu já aprendi. Aj... Tô aquecendo aqui, esse aquecimento que eu faço sempre quando eu vou falar indiano. Caralho. Tá, vamos lá. Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh e Rajasthan continuam defecando ao ar livre. Ou seja, metade da população desses estados, metade, 50%, ou seja, 450 milhões de pessoas. Como é muito pouco, cara. Como mentir com estatística? Porque eu não faço a mais remota ideia de que. A gente podia falar que metade da população do Acre faz isso. Foda-se! Na população geral isso não é quase nada. Você acha que na Índia eles não falam isso, tá, gente? Pois é. Funcionamento. Agora tem um podcast indiano, lendo uma pesquisa sobre o Brasil, falando assim: metade da população do Acre. Da Mas é isso que eu queria puxar. Por isso que eu selecionei essa matéria. O ouvinte deve estar pensando: putz, esses caras são despreparados, eles não pensam em nada. Mas na verdade, a gente pensou em tudo. A gente tá aqui na internet falando sobre a Índia, sobre como as pessoas da Índia fazem cocô na rua. A verdade é essa. O pior não é isso, Michi. O pior é que tem alguém nesse momento, você, aí, que tá ouvindo a gente falar sobre como as pessoas da Índia fazem cocô. Exatamente. E aí eu puxo um assunto que é o seguinte. Como a internet... Isso é um assunto piegas, mas como a internet deu liberdade para as pessoas falarem o que quiserem... E mais, as pessoas aceitaram essa liberdade. Ou seja, você tem um ar livre disponível para você defecar e você defeca nesse ar livre, que é a internet. Isso foi uma metáfora. Ah, a matéria foi uma metáfora. Porra. Claro que foi. Não é que à toa, né? Caralho. Cara, mas eu vejo... Vocês já viram o efeito... Você, que é uma personalidade pública, né? As pessoas elas têm que opinar. Tipo, você não pode ser uma personalidade... Eu confundi o indiano aqui, foi mal. Você não pode ser uma personalidade pública e não opinar sobre as coisas. É, eu vejo dois problemas em duas direções diferentes. A primeira é isso aí que você falou. Se você é uma personalidade, você precisa opinar. Independente. Você precisa defecar no ar livre. E a segunda é você... Não é ninguém pra falar sobre o assunto. E você tá falando merda, entendeu? Exatamente. Você não sabe o que você tá falando. Mas você fala. A gente sempre buscou referências intelectuais, né? Assim, a gente sempre procura algum modelo pra gente seguir. Não diria intelectuais, mas... Não, intelectual eu falo assim, a gente sempre procura uma caixinha de pensamento pronta. Uhum, sabe? Igual você falou, como a gente tá vivendo na era da informação, como a gente tem acesso a muita coisa, é meio que inadmissível alguém não saber algo que tá acontecendo. Sim. Sabe, porque se você tá aí na internet, toda a informação tá na internet, como assim você não ouviu falar disso? Sabe, e aí quem tá lá tem essa, tipo, essa questão acerca da pessoa que ela tá seguindo. E aí acaba que vira esse comportamento bizarro, né, velho? De tipo, todo mundo tem que saber sobre tudo, você espera opinião sobre tudo. O que foi na última eleição, tipo, cobrando de pessoas influentes falarem seu posicionamento político. Tipo, primeiro, voto é secreto. Não sei se o povo lembra disso. Mas segundo, por que que aquela pessoa tem que falar? Sabe? O que que essa pessoa vai fazer, né? Isso abre uma demanda pra pessoas, assim, não qualquer, mas pra qualquer pessoa falar não livremente. Qualquer, mas qualquer. Falar livremente e receber dinheiro sobre isso. Não, não quero chegar no ponto em que o capitalismo é uma bosta, mas... Vitinho, você tá falando... Por que você tá falando da gente? Você tá falando do podcast? Por quê? Mas eu só queria fazer um adendo. O Iago falou, sem citar nomes, mas acho que ele falou daquela cantora brasileira, a Bita. A Bita. É que o silêncio dela sobre a eleição foi silenciador, né, cara? Mas é porque acho que isso também tem muito uma questão das pautas sociais do Pink Money. Do tipo, ela não se posicionar contra um presidente que é contra essas minorias que consomem ela. Então acho que também tem um pouco desse... Claro que também é sobre, cara... Mas precisa. Ela é cantora, então, sabe? Mas eu acho que também tinha um pouco sobre essa posição política também, no meio dessa amálgama. Porque a realidade tá cagando pra teoria. É uma bagunça. Tudo bem que, eu até dando o exemplo da última eleição, é meio foda, porque na última eleição acho que todo mundo que pudesse falar contra tinha que falar pra ver se tirava voto. Mas... assim, esquece as pessoas que estão lá. Vamos pensar no que o Vitinho falou. No fato de ter que se posicionar independente sobre quem que é. Precisava mesmo ela ter que vir a público defender ou falar mal ou defender um ponto de vista só por causa do Pink Money? Porque assim, ela tá se posicionando só por causa do Pink Money também não é escroto? Do mesmo jeito que ela não se posicionar por causa do Pink Money é escroto? Sabe? Não sei. Porque, não sei. Assim, do mesmo jeito que e a gente, assim, tá quase entrando em uma pauta que a gente até preparou pra fazer sobre as bandeiras, né? Essas políticas terem virado produto, né? Que é, tipo assim, você tem um determinado programa aí que encontra pessoas de manhã em uma rede mundial aí. Exatamente. Da TV aberta. Que abraça isso, assim, o Pink Money... muita coisa da internet, muita Black pauta Money. Black Money, muita pauta de minoria, simplesmente pelo Ibope, pela audiência, sabe? E até que ponto isso também é paia? E até que ponto, sabe, assim, não, foda-se que aquela pessoa tá falando só por causa da audiência, porque ela tá falando já é bom, sabe? É muito complexo isso, é difícil até da gente se posicionar por causa disso, sabe? Sim. E assim, eu não quero questionar sobre a liberdade de expressão, que eu acho que é uma das coisas mais sensacionais que se tem na vida, que é a liberdade, né? Eu discordo. Não, eu acho que é interessante. A gente não sabe lidar, a gente não tem que ter. Não tem não, que ter. Não, mas é porque a gente fala isso porque a gente tá numa posição bem privilegiada, né? A gente consegue... Só defendo por causa disso. A gente consegue ainda abrir mão... Se eu não tivesse, eu não tava defendendo. A gente ainda consegue abrir mão de um pouco da liberdade, né? Mas eu falo assim, mesmo que esses caras eles estejam falando por oportunismo, pode ser que isso faça algum bem. E assim, isso me deixa com mais leveza, assim, né? Ao encarar esse assunto. Querendo ou não, a mensagem tá chegando pra mais gente. Pra mais gente. E aí, às vezes, o cara só precisa de um estalinho pra ele começar a se ligar pra algumas coisas, sabe? Mas eu acho muito foda também estabelecer o limite entre eu estou ganhando a minha vida... entre eu estou ganhando a minha vida e entre o oportunismo, saca? Do tipo, a pessoa vai lá, se posiciona. Por exemplo, tem um youtuber de esquerda muito legal, que é a... Peru... Não. Sabrina. Sabrina, isso, obrigado. A Sabrina é sensacional. Abraço, camarada. Tô brincando. E ela tá, por exemplo, inserida numa grande empresa, que é de uma outra grande empresa, né? O YouTube é do Google e tudo mais. E ela fala sobre comunismo, esquerda, tudo mais. Ela realmente leu Marx. Você percebe? Ela não é aquele, leu Marx, mas eu li o comunismo. Não, ela leu Marx. E aí, tipo, até que ponto é... Ela produzindo conteúdo para uma mídia ganhar a vida, porque a vida acontece, né, gente? Estamos no sistema capitalista, então a gente precisa produzir coisas. E, tipo, até que ponto é um oportunismo? Não tô dizendo que ela tem essa posição, mas eu tô falando assim, é muito complicado a gente estabelecer essa linha do eu vou na TV, nesse programa... De encontrar pessoas. De encontrar pessoas, isso. Que substituiu a pequena TV lá atrás. TV Mundinho. TV Mundinho. Planetinho. Até que ponto eu estou defendendo uma pauta, estou colocando isso em voga, até que ponto é oportunismo? Eu acho que até que ponto a pessoa está só usando aquilo, porque sabe que tem um... Eu acho que é uma linha muito tênue, sabe? nenhum e é muito foda a gente falar que a pessoa tá sendo oportunista ou não, porque às vezes a pessoa não tá sendo oportunista, talvez ela tá realmente defendendo que era algo que ela acreditava e começou a dar um rendimento pra ela, sabe? E de novo, batendo na tecla da liberdade de expressão, e se tiver? É, foda-se. Foda-se, sabe? A gente não pode fazer nada, só aceitar. E se a pessoa realmente estiver usando, sabe, a pauta do comunismo, a pauta da esquerda só pra ganhar dinheiro? Deixa ganhar, velho. Nasceu um meme há um tempo atrás, que eu fico pensando muito nele, que é o biscoito. Já biscoito. Todo mundo biscoito, da roda, sim, tá habituado ao biscoito. Sim. Você quer um biscoito? Biscoiteiro. É. Ah, tá. Biscoiteiro. Sim. E quero. É uma coisa que... Comentem lá. Mas é uma coisa que me deixa assustado, porque as pessoas que falam isso assumem uma posição de meio que um santo, sabe? Um júri, né? Isso, um júri. Porque assim, por exemplo, você vai lá e faz uma coisa legal. Existe sim, não tô dizendo que não, existe sim aquela pessoa que é despendida das coisas. Sim. Mas todo ato guarda no fundo alguma, sabe? A gente quer ser reconhecido por alguma coisa, né? Uma chama ali muito fraca do... Eu espero que as pessoas... A minha não vejam. É fraca não, cara. Se eu posso, eu quero biscoito sim. Até nos atos mais altruístas, é isso que eu tô falando. Cara, não existe ato 100% altruísta. Não existe ato 100% altruísta. Exatamente. A gente pode chegar lá no 99%, é igual a velocidade da luz. A gente pode chegar no 99,9999, mas nunca é 100%. Aquele 1% tá ali no seu coração falando, caralho, nego tem que me reconhecer, eu tenho que ser visto. E aí, as pessoas que falam, nossa, mas olha lá o biscoiteiro, elas assumem uma posição de, tipo, intocável, quando, na verdade, elas estão esperando ser vistas. Sim. No sentido de, espero que a pessoa veja que eu tô desmascarando um biscoiteiro, sabe? É o meta-biscoito, né? É o meta-biscoito, exatamente. E eu acho isso muito louco, sabe? Dessa posição de, olha lá o biscoiteiro. Uhum. Eu fico pensando nessa coisa. Né? É porque... É a ideia de você ser o primeiro, né? Se você é o primeiro a falar, você tem mais destaque, né? Então, se você é o primeiro a criticar, você também tem destaque, né? Porque sim, se ninguém criticou até agora e você é o primeiro a criticar, sim, sim, você fica lá, será que esse cara tem razão? Porque ele foi o primeiro, sabe? Ou ele é muito gênio, ou ele é muito burro, né? Normalmente é muito burro. Se você dá uma lacrada massa, você ganha uns likes e reconhecimento, né? Lacre também é um conceito complexo. É, às vezes o indivíduo tá perdido na lacração. Ocidental. Né? Mas isso não deixa de ser uma lacração mesmo, né? Do biscoito é uma lacração. É mesmo? É lacração. Tá. E aí, vocês já falaram sobre comunismo e tal. Eu queria puxar um negócio interessante aqui. Uma outra notícia. Que a Vespas ajudam polícia a prender fugitivo na Alemanha. A banda? Que? Não, Vespas. Ah, Vespas animais. Ah, tá. Revolução dos bichos, né? Revolução dos bichos. Sei aquele episódio de Black Mirror, Hated by the Nation. Ótimo esse episódio. Não, espera aí, o que elas fizeram? Foi farejando coisas? O fugitivo tava fugindo. Claro. Olha aí. E aí, ao fugir... Que país que era isso? Alemanha. Tá. Na Alemanha, sabia que não é crime fugir da cadeia? Não? Quê? Não. É crime ser preso. Sério? Não. É sério. Porque o Estado, ele não pode te privar de liberdade. Só que assim, se você fugir, eles vão atrás de você e vão tenta te pegar. Tenta sorte, vagabundo. Só que não aumenta a sua pena. Caralho, você faz muito sentido. E aqui no Brasil a galera quer pena de morte. Não, lá eu não sei se tem pena de morte não. Tipo não, assim, você comete um crime, você vai ser preso, beleza. Só que você tentar fugir, você lutar pela sua liberdade, não soma na pena, sabe? A Alemanha vai preso, é um país que vive à sombra do nazismo, acho que não deve ter pena de morte lá. Cara, você falou de pena de morte, eu vou falar de uma coisa que eu vi recentemente. Eu falei que só tem pra judeu mesmo. Pena de morte, se tiver a sorte... Fala de coisa que eu vi, que era na página Quebrando o Tabu, que me deixou meio triste, assim, na real. Você pode trocar um youtuber de esquerda pela página Quebrando o Tabu. Exatamente. Eu vou deixar aqui. Só que é falando do Carandiru. Falando, 100 anos e tal. 100 anos? Não. 1919? Foda-se, tá perto. Falou o ano, coloquei 100 porque... São uns 30, 40 aleatório. Anos. É um número fechado, é tipo 50, 30, 40, por aí. E, tipo, eu vi um monte de gente 20, falando, porra, velho, devia ter um desse por ano e tal. Caralho. Ah, se os caras tá lá, isso fez alguma coisa, vocês né? Também... Ah, nego mereceu. Eu fiquei triste, velho, triste. Estão vendo um movimento de... Não é diminuição, mas é tipo... O Holocausto nem foi tão ruim. Porra, ou então, Stalin matou pouco. É negacionismo da... Stalin matou foi pouco. Isso pra mim é meme. Pra mim é meme também. É meme. Não, então, é esse tipo de meme. É um meme e um comentário sério. Mas, não, mas tipo, tem gente que faz como sério, hein? Mas esse no Quebrando o Tabu, tipo, era os caras mandando sério mesmo. Tipo, e tipo, esses comentários dos caras vangloriando, falando, pô, ainda bem que nenhum policial morreu, hein? Tipo, tudo 400, 500, 600 likes. Os mais tinham like é a galera comemorando que nenhum policial morreu e que devia ter anualmente. Morreu, né? Mas acho que teve alguns agentes penitenciários vieram morrer também. Não. Oh, e até isso da prisão, cara. Tipo, se você acredita no sistema penitenciário, se você endossa que a pessoa tem que ser presa e tudo, você tem que acreditar que aquilo tá melhorando o indivíduo pra ele voltar pra sociedade. Sim, sim. Então, você querer que o preso vá preso e querer que ele morra lá dentro, você tá sendo incongruente. Você entende? Porque se você quer que ele vá preso, se você quer aumentar o poder da polícia pra prender o indivíduo e tirar ele da sociedade, você tá botando fé que o Estado vai conseguir reverter ele, sim, pra virar um cidadão de bem. Você tá acreditando na justiça, sim, né? Você tá acreditando na justiça não, que tem redenção. Sabe, em teoria, você acredita que se ele passar um ano, dois anos lá dentro, quando ele sair, ele vai estar totalmente preparado pra vida normal. E aí você endossa esse comportamento, sabe? Você fala assim, não, beleza, eu acredito no poder que o Estado tem de reverter a situação do indivíduo dentro da penitenciária, mas ao mesmo tempo você fica torcendo pra ter essas coisas, sabe? Esses massacres que tem igual no Carandiru e tudo. Tipo, a pessoa tá sendo completamente hipócrita, sabe? E ela nem sabe que tá sendo hipócrita porque ela não pensa no que ela tá falando. Porque se ela pensasse também, ela não ia falar esse tipo de comentário. É foda, a maioria das pessoas que eu vi que tava fazendo esse tipo de comentário é tipo acima de 30 anos mais, sabe? E aí, embaixo já vinha um monte de gente falando, mano, que isso, velho, vocês estão loucos. Aí os caras fazendo aqueles comentários, tipo, ah, muito CPF cancelado, ainda bem, né? Cancelou esse pra não cancelar outro dos KK. O Iago soltou um comentário desse mais cedo, será que é ele que tava lá comentando? É que eu falei que as últimas semanas eu tava vendo muito sobre o Carandiru mesmo, eu vi o documentário lá do Drauzio, eu vi os comentários que ele faz, vi a palestra que ele fez na internet sobre o sistema penitenciário, e aí eu caí num buraco negro do YouTube, que são, tipo, cópias do... Discovery Channel. Não, daqueles programas policiais matinais, sabe? Linha direta, tipo, linha não, dura. Não, aqueles, não sei se é linha, do Datena, polícia 24 horas, polícia, tá? Chumbo, sabe, grosso. Chumbo grosso e tal, e eu caí num buraco negro, cara, tem, tipo, 1 milhão de repórteres que são quase celebridades, os caras sim, vão entrevistar sim. as pessoas em perto da cadeia. E é bizarro, velho. Você vê aquilo e fala, caralho, tipo, e os caras entrevistando os caras assim, sendo muito escroto, sabe? Assim, o repórter sendo escroto, sabe? Sendo completamente, sabe, invasivo. Sem noção e Eu vou citar um filme aqui que é sensacional com o Jake Gyllenhaal. Nightcrawler. Que é o Abutre. Mano, que filme. Não, é Nightcrawler. É Nightcrawler, a tradução ficou o Abutre. Com o Jake Gyllenhaal, que fala um pouco sobre isso. Se diz, eu liguei a TV no SBT. Eita. Tava passando esse programa no SBT? Não, posso falar o nome da emissora? Agora foi. Ah, agora já era, patrocina nós. Não, que patrocina, não tô de boa com o SBT. Patrocina nós não. É porque eu vi um programa matinal, antes do programa regional, programa nacional, que era muito sobre isso, sabe? Tipo assim, a desgraça... Pior que o da Atena, até. A desgraça vende. A desgraça... Não, e o... Porque o nosso querido da Atena, ele fica puto, mas ele fica puto na direção da notícia. Então, por exemplo, a notícia tá falando sobre um pedófilo, um assassino, ele fica puto. Nesse programa, parece que o presidente tá fazendo piada sobre Nossa. O tema, saca? E aí você fica, mano, 6 horas da manhã, saca? Você vai começar seu dia na merda. Nossa. Nossa, olha. Cara, que eu caí num canal do YouTube, sei lá de onde é, do sei lá, de Maringá, assim, chutando uma cidade, que o cara, ele vai zoar os criminosos. Assim, tem um que caiu, cara, que eu tava seguindo, que pra mim tava melhor Game of Thrones. Que era, tipo assim, a última temporada não é muito difícil. Não, que era, assim, uma briga de duas facções na cidade, e os dois comandantes iam presos quase todo dia. Quase todo dia. O repórter ia entrevistar os dois, e um ameaçando o outro de morte na TV, e foi isso, aí o primo de um morria, e aí o outro vinha porque foi tentar matar o outro e tal, e foi isso durante um mês até que um morreu e o outro foi preso definitivo. Só que assim, o repórter chegava pra ele zoando os caras, sabe, tipo, ah, e aí, não vai deixar o cara te matar, hein, vai lá, hein, tal, não sei o quê, instigando o cara, sabe, e eu fiquei completamente abismado com o que eu tava vendo, sabe, eu não conseguia acreditar naquilo, tipo, a gente chegou lá, sabe. Igual hoje eu vi uma matéria, não sei se foi hoje ou ontem, que os caras estão assaltando com maquininha de cartão, velho. Tipo assim? É maquininha de cartão, assaltante chega com maquininha de cacete. Cartão. Tipo assim, a gente chegou lá como sociedade, sabe? Tipo, quando você pensa numa piada, pensa numa coisa, a gente já passou disso há muito tempo, sabe? A gente tá muito fudido. Menos o Louis. Louis C.K. A gente não chegou lá ainda não. É. Calma, falta um pouquinho aí. A realidade dele, cara, é outra. Eu não gosto... Tá, dos comportamentos dele. Não endorso, mas eu adoro as piadas dele, cara. Eu realmente gosto das piadas do Louis, cara. Eu acho ele muito bom. Mas voltando pras Vespa, como é que as Vespa... De volta. Brainstorm total hoje. Então, né, isso é uma... Também a gente trouxe, preparou essa notícia. É claro. Pra falar da Revolução dos Bichos, 1984, né, também. Pera, são livros diferentes. Diferentes, sim, sim. George Orwell. E aí, a gente tá tendo também outras notícias, né, na China. Vocês sabiam que a China desenvolveu uma câmera com 500 megapixels, assim, ah, você que é fotógrafo, pra identificar faces? Deixa eu mandar uma história. Uma vez eu virei pro Iago, mó animado, falei, nossa, Iago, não sei o quê. Megapixel top. E o Iago virou pra mim na maior cara dura e falou assim, Arthur, megapixel não é qualidade de câmera. Não é nada. É tipo, quantas vezes você consegue ampliar sem mudar a qualidade da câmera. Arthur Bobo falou, tá bom. E saiu desculpa, triste. Tio. Mas esse é um negócio legal de quebrar. Falar, câmera com 20 megapixels. Então assim, o que, que isso significa? Significa que você tem um arquivo, né, de imagem e você pode ampliar ele 20 vezes que você não vai perder. Só que se ele for uma bosta, você vai ampliar ele 20 vezes, ele vai não vai bosta. Perder, mas continua uma bosta. Então assim, você tem que olhar o tipo do sensor e tudo mais. Agora, nesse caso, sim, você precisa de ampliação. Por quê? Porque você deixa a câmera, sei lá, no topo de um prédio e você consegue ampliar pra pegar o rosto de alguém que tá passando lá embaixo. Joga isso num sistema de reconhecimento de imagem qualquer, num Watson da vida e show. Eu sou um leigo de tecnologias. Talvez o Chimbinha... Chimbinha não, porque é agrônomo. Eu? Talvez o Vitinho e o Iago possam me esclarecer, mas... Há quantas andam as tecnologias de reconhecimento facial? A gente já tá num nível muito... Bizarro, bizarro, assustador. A gente já tá... Não, quer um exemplo? Chegamos lá. Quer um exemplo bizarro? Que, assim, por favor. Há 3 anos atrás, aqueles filtros do Instagram, você imaginaria isso sendo possível? Tipo, trocar seu rosto com alguém... Cara, olha deepfake. Mas olha isso... deepfake o quanto tá louco, velho. Sim, isso eu entendo que, nossa, caraca, muito bom o logaritmo. Mas eu falo assim... Logaritmo... Algoritmo. Algoritmo, isso. Logaritmo é matemático. Pior que na minha cabeça veio as duas palavras, desculpa, eu tenho pela errada. Mas beleza, o algoritmo legal, não sei o quê. Mas eu falo assim, na China, você tem um país que é o país mais... Ah, já vi onde você vai. Pô, ah, é todo mundo igual. Não, é sobre isso. Assim, é o país mais, sei lá, mais populoso, não mais povoado, mas é o país mais populoso do mundo. Você vai ter um banco de dados com todas as pessoas desse país? É isso que eu me pergunto, sabe? Vai. E nesse banco de dados, você vai conseguir rastrear? Porque assim, reconhecimento... Você chama Facebook, chama redes sociais, e chama empresa de redes sociais aí, vendendo isso pro governo. A pergunta é, isso tá nesse nível, assim? Tá tipo... Ué, olha o Snowden, cara. Tá tipo, que, ó, que ano que o Snowden fudeu? Caiu? Foi 2011, 2012? Por aí. E ele caiu divulgando que o Prisma, né? O projeto Prisma nos Estados Unidos que fazia exatamente isso. Isso aí é Minority Report. É, Arthur, só te corrigindo, eu acho que a ideia não é fazer nem na China. A ideia é fazer mundo, né? Porque acho que assim, cada vez mais que passa o tempo, a gente fica mais globalizado. Olha como que o programa dá a volta então, pra globalização. Então, assim... Sabe o que também dá a volta? O Globo. A gente... Cada vez mais as pessoas entram em países, saem de países, e quanto mais informação você tem, melhor. Né? Então, antigamente a gente tinha, quanto mais armas e quanto mais avanço militar você tinha, melhor. Hoje em dia, quanto mais avanço tecnológico, no sentido Morgan de dados... Freeman, né? Mais arma, ou menos. Quanto mais informação, melhor, né? A ideia, eu acho que assim... Da inteligência artificial é ser usada realmente como uma arma, sabe? Como uma ferramenta para você aumentar a segurança do país. E aí aumentar a segurança, dependendo da intenção de quem está conduzindo o país, pode ser uma coisa perigosa, porque a segurança para ele pode não ser a segurança para o povo, né? Que é o que a gente está vendo hoje em Hong Kong. E é por isso que eu trouxe essa notícia. Isso. Proibiram usar máscara lá no negócio. Proibiram usar máscara e inventaram a câmera de 500 megapixels. E a Apple cortou, bloqueou um aplicativo que permitia você ver, tipo, se a polícia tava chegando ou não e tal. Mas agora, é porque há 4 meses que tá rolando a manifestação. Há 4 meses. Agora me fala se isso das vespas não é uma manifestação dos bichos, fazendo uma revolução dos bichos. Não é não? Não. Nem tem vespa, eu acho que não. Não. Mas as vespas foi. Elas rastrearam o cara? Não, eu não entendi até agora. O cara tava fugindo e aí ele pulou numa casa e ele caiu em cima de um vespeiro. Ah, caralho! eu tava real, full hated by nature. Sei lá. Foi assim, fudeu. Ligaram na delegacia de polícia e falou: alerta vermelho, solta a vespa. E soltou e elas foram e pegaram o cara. E o pior de tudo é que esse episódio de Black Mirror, eu facilmente falaria que passa na Alemanha. Facilmente. Tem uma história que eu não sei se eu já contei pra vocês em off, ou já ficou em algum episódio. Conta. De um escritor, um jornalista e escritor que chama John Ronson, que ele escreveu o Teste do Psicopata. E uma das histórias que ele conta no Teste do Psicopata, eu já comentei? Não, você comentou do livro, mas não contou de uma história. É fantástico, fantástico. Vão atrás do cara, John Ronson, vão atrás do livro e tudo. É muito bom mesmo. Ele foi entrevistar um cara que tinha sido preso num hospital psiquiátrico. Eu acho que nem foi hospital psiquiátrico, foi tipo no manicômio mesmo, sabe assim, no, tipo, pior dos Estados Unidos. Porque o cara teve uma briga de bar, e aí nessa briga de bar ele ia ser preso, ia pegar tipo 2 anos, alguma coisa assim. E um amigo dele convenceu ele de fingir que ele tinha algum problema psiquiátrico pra ele ficar tipo 1 mês comendo pizza no hospital psiquiátrico e vazar. Sabe, essa era a ideia do cara. E aí ele falou que foi estudar, né, antes do julgamento, das entrevistas com o psicólogo e tudo. E ele saiu soltando um monte de diagnóstico pra ser preso no hospital psiquiátrico e não na penitenciária. E ele ficou, tipo, 10 anos no hospital psiquiátrico. Cacete. E no final ele era o Jack Nicholson. Por que ele ficou 10 anos? E, então, mandaram ele pra lá. E assim, igual ele fala no livro, né, no relato desse cara, o John Ronson foi lá entrevistar o cara e tudo mais, que ele, tipo assim, ele dividia a cela com um cara que tinha, tipo, estuprado a família inteira e matado, e põe o cara lá pra ficar do lado dele, sabe? Então, ele ficava bem, tipo, inseguro. E aí o cara que ia avaliar, ele escrevia, tipo, ah, ainda é inseguro, ah, nossa, ele não interage com ninguém, ah, então ele tem algum problema de... Não. Isso, na de interação. Da... Mas o cara tá, tipo... Com medo porque as outras pessoas são. E aí que eu ia falar das vespas, é porque uma coisa que ele conta é que o cara falou assim, tá, beleza, então pessoas normais conversam sobre coisas cotidianas, pessoas normais não conversam especificamente sobre loucura, sobre estarem sãos ou não. E tinha uma revista que falava que o governo tava treinando abelhas pra farejar explosivos. Cacete. E aí chegou a enfermeira e ou no, na consulta lá, eu não lembro agora, e perguntou, né, ah, que você tá fazendo e tal, e ele contou, ah, sabia que abelhas, então, o governo tá treinando abelhas pra cheirar explosivos, e a pessoa escreveu, ah, ele acredita que abelhas conseguem cheirar explosivos. Nossa senhora, trollou o cara tudo. Então, assim, e aí saiu um monte de pergunta dele, tipo, como que alguém normal senta? E se você tá pensando em como você sentar como se é alguém normal, isso já não te faz ser um pouquinho diferente. Isso na história da psicologia é muito acurado, assim, porque... psicometria, arte, que cria testes e tudo mais. O começo da psicometria, os primeiros testes, eram muito feitos por identificação. Então como é que você fazia? Você ia lá, você separava uma amostra de um grupo, por exemplo, que tinha... Vamos pegar o próprio exemplo. Tinha transtorno antissocial. Transtorno de comportamento antissocial, que é o que a gente chama de psicopatia e tudo mais. Então você separa esse grupo. Aí você vai lá e aplica um teste neles. Aí a média do score desse teste... vai dar, por exemplo, 60. Você normatizou um instrumento a partir de identificação. Então as pessoas tinham opções do tipo, eu chuto meu cachorro de manhã, sim, não, sim, é um ponto, certo? E você aplica esse mesmo teste para um outro grupo de pessoas. Quem bater essa média é diagnosticado com transtorno social e tudo mais. Só que por que isso é problemático? Justamente por causa disso. Você não tem um construto forte por trás te dando base do que tá acontecendo. Você tá muito indo por chute. Sim. Saca? Não, é muito fácil você provar pra alguém que você tem uma insanidade. E é muito difícil você provar pra alguém que você é normal, sabe? Sim. Mas aí, beleza, segue a história. O John Ronson foi falar com o diretor, com o cara que tava responsável pelo manicômio. Falou, você sabe que ele tá fingindo, não sabe? E aí o cara falou, sai. Só que isso é justamente traço de psicopatia, sabe? E aí, assim, resumo da história, parece que o cara saiu e depois de um tempo ele matou um cara, assim. Então, nossa. Mas sabe, é muito bizarro, cara. Você, Era o Jack Nicholson mesmo. Bom, estranho no Ninho. Esse filme é uma parte que eu não entendi foi como no julgamento ele conseguiu falar coisa lá pegar 10 anos de uma vez. Ou ele não pegou e foi só. Não, ele foi. Ele, tipo, ele foi e foi renovando. Tipo assim, ah, beleza, você vai ficar 2 meses lá. Dos 2 meses o cara fala assim, ah, você precisa ficar 1 ano. Do ficar 1 ano, você precisa ficar 2 anos. Dois anos, 5, 10, por aí foi. E o Iago puxou esse assunto porque ele também preparou essa pauta. Claro. E ele mandou uma notícia pra gente mandar depois do que ele foi falar, do que ele iria falar, que era o seguinte. Xamã siberiano que queria exorcizar Putin é declarado louco pelas autoridades. Era bem a cara de notícia que eu mandaria mesmo. É bem a cara da Rússia. Um cara de 51 anos, ele saiu do outro lado da Rússia. Sabe, quase Alasca. A vaga de Rasputin tá aberta, né? Caralho. E aí ele começou a andar, ele fez uma jornada de 2.700 quilômetros. No pé? A Rússia é grande não, pra não, cacete, ele foi, irmão. Ele foi andou na Rússia, né? Ele merece. Foi pegando carona. Deixa eu te dar um exemplo básico. Daqui até Goiânia, sabe quantos quilômetros são? 400. Acho que 400, 600. 400. Agora você imagina isso, tipo, indo e voltando daqui até Goiânia, tipo, umas 7 vezes. Coisa boa. Cara, daqui até, sei lá, o Paraguai é 1.000. É. Imagina você ir e voltar a pé. Ele foi a pé mesmo? Não. Foi do jeito que ele conseguiu. Ah, não, foi a pé sim. É por isso que ele não conseguiu exorcizar. A alma tava fraca. Ele precisava do martírio. Mas vou te falar um negócio. Já tava angariando seguidores. Ele conseguiu convencer pessoas... Angariar seguidores na humanidade é a coisa mais fácil. Não é difícil. O Charles Mason tá aí pra... E ele queria fazer uma cerimônia de... Puxar o Forrest Gump. Charles Mason. E ele queria fazer uma cerimônia de exorcismo, né, com o Putin, porque ele achava que o Putin era um demônio. Vocês viram o show do Tony Josi? No Rock in Rio? Mas pera, como é que a gente foi parar nisso? Temos porque ele exorcizou o guitarrista. Cara, o Jack Black caiu. Eles fazem um teatrinho, né? Oh, é maravilhoso, eu cara. Eu pensei que a gente ia parar no Juninho Gruvador. Juninho Gruvador foi Gruvador. O ápice do Rock in Rio, cara. É, porque a atração era Quem Juninho é Gruvador. Queen? Era o Juninho... De Juninho Gruvador. Era Juninho Gruvador feat. Tenacious D, sim, né? Juninho Gruvador. O cara mandou muito, velho. Pra quem toca baixo, eu toco baixo, né? O cara tocou muito. Você não aumenta o volume, bicho? Nossa. Nossa. Essa é uma que eu faria, mas... Ai, ai. Oba, ele toca muito, muito mesmo. Toca muito. Não, mas a maior proeza dele... Vocês já viram algum vídeo dele? Sim. A maior proeza dele não é nem eu tocar. Todos. É tocar e rebolar daquele jeito. Rebolar, que rebolar. Mano, aquela perninha. Que é dois rebolado. Pra cá e dois pra lá, irmão. Irmão, eu não faço isso, baixo, eu faço isso nem pelado, cara. Sem desprendido de sabe qualquer que, coisa. Que é a melhor parte? Tipo, só tem o Zé Coletinho, metaleiro, achando legal o cara tocar uma versão forró de é o cara que há um mês atrás criticava, sabe? Há um mês atrás falava, ah, que lixo, tá estragando a música. Tá lá batendo palma, cara. Mas eu gostei tamo dessa olhando, ideia. Tá? Tamo te vendo. Eu gostei dessa ideia. Então, não tamo te vendo. A gente tá fingindo que tá te vendo só. Porque continua. Quando você pegar o gosto, a gente vira e fala, ah! Tem mais música legal tem. De onde verdade. O Juninho Gruvador veio. Verdade. Continua. Agora eu queria puxar um outro assunto. Conta. Ah, preparado também. Vamos lá. Náufragos se salvam boiando em pacotes de cocaína no Pacífico. Você sabe por quê, né? Ah. Porque como eles usavam muita droga, eles estavam alto. Aí, afogaram. Essa piada só faz sentido em inglês. No Brasil, ninguém usa. Fala alto, né? Tô alto. Hoje eu tô alto. Alto. Mas eu puxei esse negócio pra perguntar pra vocês. Vocês já se prenderam a algum vício, alguma droga também? Já se agarraram em alguma coisa pra sair de alguma situação? Na vida? Na vida. Álcool não precisa conta? Ser coca... Álcool conta. Álcool é um vício, não, né? Isso teve uma época... Agora todo mundo vai ouvir, achar que eu sou, tipo... O escritor... É. Não, mas é porque normalmente quando eu tô muito estressado, eu... Porque normalmente a gente não fica estressado um dia e na manhã seguinte tá tudo bem, né? A gente fica tipo um mês fudido, inferno astral essa merda. E teve uma semana que eu bebi todos os dias. Falei, caralho, eu preciso... E vamos combinar que o ambiente universitário, ele incentiva pessoas a beberem e incentiva as pessoas a não lidarem com seus problemas. Sim. Exatamente. Mas se fosse um universitário em cima desse saco de cocaína, ele tinha morrido afogado. Por quê? Porque ele ia abrir a porra do saco e ia cheirar tudo. É, e não ia ter nada pra subir. Exatamente. É, mas é aqueles sacos prensados, ele não... Tipo, não é pensado como um sabaco, alguma coisa assim? É, acho que é vácuo, né? Ele deveria... É tipo um saco de café, não é? É, ele tem uma prensa, né? Que ele prensa o máximo que ele consegue e depois tira o ar do boia? Saco. Boia. Aparentemente sim. Acabamos de descobrir que sim. Ele falou numa propriedade. Boia. Conta daquela vez que você foi pra África. Aquela vez que boia. Foi massa, cara. Boiei. Super cheirando e batendo o pé, né? Até lá. Mas é estimulante, você vai só. Caralho, sobreviveram por quê? Porque eles ficaram acordados o tempo inteiro e vieram nadando, sabe? Onde chegamos? Eu tenho medo de. Vocês já pararam pra pensar em mortes aleatórias? E eu, uma vez eu vi um filme quando eu era pequeno, que era tipo um casal que tava indo ver tubarão na África do Sul. Um rolê assim, sim, saca? Sabe aqueles mergulhos... Sim, aqueles turismos. É. E aí no filme, a história do filme é a seguinte, é tipo 72 horas, com o grande James Franco. Muito certo. Franco, assim. Como que é? O casal tá lá num grupo de 10 pessoas e tal, e cai na água, e na hora que eles vão voltar, o guia falando, tá todo mundo aqui, esses burguês otários, esses norte-americanos burro, contou os 10 e foi embora. Só que esse casal fica no meio do mar, à deriva. E o corpo deles nunca foi achado. Cacete. Tipo, eles ficaram lá. E a história do filme vai tentar recontar as últimas horas de vida dele. E é muito assustador. Porque, tipo, eles ficam... Mas é 100% ficção, né? É. Eles tentam recontar esses últimos tempos, que não tem como saber. E é muito assustador, porque, tipo, eles ficam, eles começam a ficar com fome, com sede, cãibra, tubarão. Mano, é um filme, tipo, muito perturbador. E eu fico pensando, eu não quero morrer assim. É uma merda morrer assim. Isso me lembrou daquele filme Peixe Grande. Não sei se vocês já viram. Caralho, mas pera. Big Fish. É o do Eduardo Norton ou do... Não me pergunte o nome de atores. Peraí. Big Fish, não é o do Tim Burton? É. Foi, eu adoro esse filme. Eu choro com ele toda vez. Muito foda. E ele, no filme, ele fala sobre... Ele tem uma cena, né? Que a pessoa consegue ver a cena da morte dele, né? Consegue... Uma senhora lá, ela consegue, sei lá, passar a cena que a pessoa vai morrer. Vocês já se imaginaram, sabendo a forma como vocês morreriam? Não tô falando de, tipo, aparência, porque se mostrar aparência fica fácil, né? Tipo, ah, tá com o cabelo branco, então eu vou morrer. Tá com a roupa tal, nunca mais. É. Só que vocês já se imaginaram, vendo de dentro mesmo, a cena da morte de vocês? Como que vocês viveriam depois? Nossa. Peraí. Assim, não depois da morte. Tá. Mas assim, você viu a cena da sua morte. Eu sei como eu vou morrer, tipo, por um trem. Exatamente. Sabe quem brinca muito com isso? Ah. A mitologia grega. Olha só. Porque, por exemplo, o Édipo, a grande parada... Abraço, do... mãe. A grande... Cara, deveria dizer beijo, né? A grande brincadeira do Édipo é que quando o Édipo nasceu, os pais dele souberam que ele mataria... Eles. Uhum. E o que o pai dele faz? Vai prender um moleque pelo pé, em cima de uma árvore, no meio do penhasco. A pedagogia começou aí, é, né? Tipo, cresce. E, adulto, no oráculo de Delfos, ele descobre que o futuro dele é matar os pais. Só que ele tá numa família adotiva, então ele foge. Ele não sabe que ele tá numa família adotiva. Ele foge pra não matar a família. E acaba matando. Então eu fico pensando, se eu soubesse a minha morte, como eu ia morrer, atropelado por um trem, eu nunca ia pegar um trem. Mas um belo dia, exatamente, eu ia estar andando no meio da Europa. Ter um despreparo de não pegar trem, exatamente. Você ia acabar pegando um trem. Eu tô andando por uma bicicletinha no meio do cu do Judas da Europa, que lá tem trem pra caralho, e ia passar e falar, tô aqui viajando de bicicleta. Pá! Engraçado, você falou de infância, que tinha um filme, que eu não sei se vocês vão lembrar, que chamava Crew. Que tem uma... A arma do cara era a arma mais legal da história, que ninguém fala. Que era uma estrela ninja com umas pontinhas. Tá, esse filme, ele passava direto na sessão da tarde quando eu era pequeno. Ele me marcou de uma forma, assim, bizarra. O Wick no Montoya desse filme? Não. E tinha um ciclope lá. E a maldição dos ciclopes nesse mundo lá do filme era que eles sabiam como eles iam morrer. E isso ficou na minha cabeça quando eu era pequeno. Oh. Tipo, será que eu queria saber como iria morrer? Então, é uma coisa que eu já me perguntei muitas vezes, sabe? E... cara, é foda. Hoje em dia eu falo que eu não queria. Mas assim, um mês atrás eu ia falar que eu queria. Muito perto. A morte é uma das poucas certezas da vida. Imagine se você... E eu acho que assim, só completando. A morte é uma das poucas certezas. E a gente acho que só continua vivendo porque a gente não tem certeza de como vai ser a morte. Exatamente. E se a gente tivesse certeza de como vai ser a morte, a gente continuaria vivendo? Mas pera, a gente tem certeza de como vai ser a morte ou da data da morte? Não, são coisas diferentes. Como vai ser. Se eu sei... Pode saber da data também. Eu acho que a data é mais ok, porque se eu sei a data, quebra toda a magia da vida. Porque, tipo, eu vou ter uma validade, eu vou ter um tempo. Eu sei que em dois anos... Sabe, Arthur, você tem? Não, tenho. Todo mundo tem validade. Não, não, mas até você que é adapta. Se prove o contrário. Todo mundo não tem até que se prove o contrário. Não, gente, é o seguinte, olha só. A gente vive... Então, mas eu acho que isso é um problema nosso de não aceitar que a gente vai morrer. Mas olha, sim, só, a gente não tem a capacidade de entender. A gente vive como se nós não fôssemos morrer. Sim. Isso é ok. Sim. Mas é porque a gente realmente não sabe quando a gente vai morrer. Mas a gente vai. Eu não sei. Então, a gente vai, mas eu vivo como se eu fosse mortal. Eu não sei se amanhã. Eu não sei se amanhã eu vou ser atropelado por um carro e não tem nada que eu possa fazer pra evitar isso. Ou se eu vou pegar uma infecção. Agora, se eu souber. É, o Chiminha quase morreu essa semana. Pois é. Agora, se eu sei que no dia 21 de julho de 2023 eu vou morrer, eu tenho uma data limite e quebra toda a graça da vida. Tá, mas porque eu tenho 3 anos pra lá. Mas você vai viver loucamente ou você não vai viver? Aí que tá, dá pra programar. Eu não preciso... Você vai se matar só pra... Só pra descontradizir. Aí você não vai morrer, você não vai Vitinho, morrer. Dá pra programar, porra. Como não preciso. Assim? Porque eu tenho 3 anos. Eu falo assim, olha, um ano eu trabalho com o que eu gosto, o outro ano eu tiro um ano de sabático porque eu vou morrer, no outro eu taco porra louca. E teu controle, da vida não é bom? Não, não é isso que a gente procura sempre? Então, a gente procura, mas a gente não tem. Porque a gente não sabe. Agora, se eu soubesse, eu ia ter, porra. Ninguém vai trazer Nietzsche, não? Nossa, vai lá, vai. Vai lá, o lobo é porque... o lobo, cara... é o homem do lobo. É. Ah, esse Nietzsche é legal. Vai lá. Mas é porque, assim, a gente realmente tem que viver sabendo que a gente vai morrer e sabendo que não tem volta, sabe? A gente tem que viver desse jeito. Ah, isso aí, quem faz isso aí é jovem de classe média branco, que tem dinheiro pra pagar, cara, as contas. Sabe por que eles estão falando isso? Porque eles têm uma vida ganha, eles conseguem pensar exatamente, nisso. Exatamente, é isso que eu tô falando. É, de certa forma, eles conseguem programar a vida deles também, né? Sim, exatamente. Mas assim, de novo, é um privilégio pensar assim pros jovens de classe média branca, assim. Mas todo mundo deveria poder, sabe? Sim. Eu acho que todo mundo tinha que pensar assim. Tipo, você vai morrer. Você que tá ouvindo, vai morrer. Todo mundo aqui vai morrer. Memento mori. Por que você não tá vivendo a vida do jeito que você quer? Porque eu não tenho dinheiro pra pagar as contas. Eu preciso fazer os corres pra ganhar dinheiro. Exatamente. Então você tem que ser um jovem de classe média branca. Entendeu? O errado não é o jovem de classe média branca. Ah, todo mundo não conseguiu trabalhar. O errado é o capitalismo. Chegamos a gente não consegue passar um programa. Tem que falar mal do capitalismo. E o João nem tá aqui. Eu queria puxar uma frase. Pode ser até a frase pra terminar. Que é: viva cada dia da sua vida como se fosse o último, porque um dia você acerta. Ô, louco. É isso? Caralho. Vamos lá. Mas, Vitinho, a gente tá falando das grandes certezas da vida, não é? Vamos sim. falar das pequenas? Olha aí, rapaz. Pequenas certezas da vida. Vamos morte, lá. A gente já sabe, e a morte é um negócio que é importante, né? A gente, quando a gente morre, até onde a gente sabe, não existe um continue, né? Não existe um restart. Que isso? Até onde Vocês a gente sabe. Que tivesse... Eu queria. Não. Uma pós-vida? Eu queria, mas não. eu não consigo confirmar. Mas é tentador pensar que... É tentador pensar mesmo. Eu não falo no sentido religioso de, tem algo maior, não, e a gente eu é mais que um isso. Restart, eu falo de vida mesmo. Eu falo, você tá maluco, Vitinho? Essa vida já é uma merda. É legal. Elon Musk. Ah, o negócio de fazer um pendrive da sua consciência e deixar você vivendo lá eternamente. Vocês não. queriam? Não. Tem um livro muito bom do... Eu também acho que... Arthur C. Clarke, que chama... Cidade das Estrelas, que é o plot da história é isso. A gente alcançou um nível de tecnologia, de engenharia, que o Chimbinha morre aqui hoje. A memória dele vai ser resetada, pra daqui a 500 anos uma outra pessoa vir a nascer e a memória vai ser implantada nela. Então você continua. Só que o protagonista do livro nasceu pela primeira vez. Então ele tá tipo numa sociedade que todo mundo tem 3, 4 vidas e o cara tá vendo pela primeira vez. Isso faz com que ele carregue instintos naturais de tipo... exploração. Então, ele quer sair da cidade, ele acha a cidade uma merda. Só que na história do livro aconteceu alguma coisa com a humanidade, quando a gente tava explorando as estrelas, que deu muito ruim. Então, tipo, é um futuro pra daqui a milhões de anos. Então, a gente foi pras estrelas, descobriu outras civilizações, só que deu ruim, a gente voltou, se fechou nas nossas cidades, construiu essa tecnologia pra tentar diminuir o instinto natural de exploração. Legal. E aí o protagonista não, o protagonista tá tipo, foda-se, eu dessa cidade, eu quero. A cidade chama de Jasper. É bem legal, livro Cidade das Estrelas. Muito bom. Arthur C. Clarke. Tá, mas a gente fala de morte, morte é uma grande certeza, né? A gente vai morrer um dia, apesar de a gente não saber como e nem quando. E, assim, só pegando um gancho, eu acho que isso que nos motiva. Eu tô com o Arthur, assim, nesse caso. Acho que isso, não saber... É a jornada do herói, assim, é o hobbit, sabe? Tipo, não é o tesouro no final, não é você saber que você vai ganhar 1 milhão. É o caminho. É o caminho. Mas eu queria falar de pequenas certezas. Por exemplo, nosso querido Arthur falou que uma pequena certeza na vida dele, confessou, nós somos amigos do peito, irmão camarada, que a comida da mãe dele é uma das pequenas certezas, pequenas no sentido de não ser importantes para o mundo inteiro, mas ser importante para ele, né? Sim. Que a comida da mãe dele vai ser sempre boa. Aí o Arthur pega e solta, mas minha mãe é meu mundo inteiro. E isso é legal, legal de pensar, né? A gente desenvolver um certo... A gente abaixar todo a nossa... Todo mundo tem uma pequena verdadeinha ali. É, e a gente abaixa imutável. A expectativa de grandes coisas e começa a investir em energia em coisas que são subjugadas, né? Acho que é legal. Eu acho que é uma questão mais de dar valor nas pequenas coisas mesmo, sabe? Porque em vez de é bom buscar sempre ter ambição, né? Pra ter grande coisa, mas também tem que valorizar as pequenas certezas. Tem um livro que fala disso, né, Chimi? Ah, meu Deus. Tô demorando. Um livro que a gente gosta bastante. O pessoal da mesa todo curte, né? Todo mundo gosta. É um clássico. Um clássico. Ser clássico hoje em dia tá muito fácil. Do Pequeno Príncipe? Mas uma pequena certeza pra mim, uma pequena... É que Pequeno Príncipe é ruim. Para a Disney. Essa é uma pro mundo inteiro. É que música... é algo bom. Até música ruim? Até música ruim é algo bom. Mas, assim, o que eu quero dizer com até música ruim é algo bom é que até na música ruim você encontra elementos que são bonitos. A composição de sons, o arranjo de frequências para dar determinado som. Se você isolar os instrumentos separados, você ouviu o som do violão, aquele som bonito... O som da bateria, o som do baixo do Junior Bass Groovador tocando. Cara, isso é sensacional. Você encontra elementos que são pequenas coisas, né? Que compõem a música ruim. Tem dois tipos de música, né? A boa e a ruim. É. Que infelizmente esses elementos foram colocados de uma forma que não foi tão legal. Mas assim, isso não tira o mérito dos elementos, né? Como a comida da mãe do Arthur. Aquele pequeno tempero que faz toda a diferença. Olha como ele vai. Ele não para. Mas será mesmo que todo mundo gosta de música? Então, assim, pro ouvinte deve estar achando estranho, porque essa foi a única parte que a gente realmente conversou em off. Mas eu não confio em quem não gosta de música, cara. E eu conheço pessoas assim, sabe, que falam, eu não gosto de música, eu não paro pra ouvir música, eu não tenho uma música no celular, a pessoa não tem conta no Spotify. Véi, eu acho impossível uma pessoa que não tenha pelo menos afeição, pelo menos qualquer uma música na vida. Tem gente assim, tem gente que não gosta, em algum momento que não gostou. Escuta. Algum momento não gostou. Tem. Algum momento que nunca gostou. Teve isso, sabe? E eu acho que é muito parecido com a culinária, é muito parecido com tempero, sabe? Tem gente que nasce pra estar esse tempero, assim, tem gente que realmente acha que cozinha e não entende o que é pôr um tempero na música pra pessoa, cozinha e dá uma comida aí pra mim matar a minha fome, só. E tem pessoas que não, que gosta daquilo, gosta de amargo, gosta de algum outro tipo vários de sabor que as pessoas não têm. E na música eu acho que é a mesma coisa, tem gente que ouve e fala assim, putz, barulho, beleza, talvez dá pra dançar e tal, mas não tem aquela coisa que a gente tem, pelo menos assim, daqui da roda, sabe que quando você ouve uma música você emociona, te traz uma lembrança e tudo mais. E tem gente que não é assim, cara. Eu não confio, mas... Também não confio, não. Mas tem. E quando a gente fala de música, a gente tá falando de um quadradinho, né? Já feito ali pra agradar algum certo tipo de pessoa. Música, como a gente vê hoje em dia, ela não é feita pra agradar todo mundo. Agora, quando você fala... essa pessoa não gosta de ouvir o barulho do vento, não gosta de ouvir o canto dos pássaros. Você tem que estar muito morto por dentro pra você não gostar de ouvir pássaro, cara. O som da chuva, o barulho das ondas batendo na praia. Gente, agora eu vou ser muito... Não sei nada sobre... Assim, porque ouvinte, você não sabe, mas... O podcast é formado por pessoas que conhecem a teoria da música. Tirando eu, todo mundo toca alguma coisa, toca bem. E aí eu fico pensando, o Vitinho falou essa questão de músicas e componentes da música. E esses dias eu tava vendo Ariana Grande. Porra, adoro. Bravo demais, sou Mariana. Não, mas é porque eu mudei de uma música pra outra. E eu falei, gente, essa música me lembra muito a anterior. Porque são componentes repetidos, semelhantes, que vem toda aquela questão de ser uma música pra um mercado. Não tô criticando isso, adoro, inclusive. Mas é que quando você falou essa questão do som do vento e tudo mais, são sons mais primais, né? São componentes mais básicos. E eu lembrei muito de OST, que é uma coisa que eu adoro, que é Original Soundtrack, que é tipo a trilha sonora do filme de música. Ah, eu amo isso também. Que é, e eu tô pensando aqui, é muito basal também, né? Então tem, tipo assim, a Jessica Curry, que é uma grande compositora, uma das minhas favoritas, ela fez uma trilha sonora pra um jogo chamado Great Star, Joy, é muito bom. Mas a trilha sonora é um piano, sozinho. No máximo, rola um violino lá no fundo. Mas é muito um som que tenta repetir a melancolia, por exemplo, da chuva. Ou então a agitação do vento, saca? Então você tem esses componentes, mas você tem, junto disso, um piano tocando. Então eu tô pensando sobre isso, tipo, quando esses componentes são basais, mas de certa forma é inerente, eu não sei nem se eu posso dar essa palavra, mas é inerente ao indivíduo escutar isso, entender o que tá acontecendo. Porque quando a gente era primata lá na caverna, a gente ouvia a chuva, sabe? Tipo, até que ponto o som, a música é evolutivo? E a gente tá só tornando isso mais complexo e mais cultural, como, por exemplo, a Ariana Grande. É... Assim, você tem razão quando você diz que... Eu sempre tenho razão. Que é, os sons, eles tentam... Mimicar ou simular... Mimetizar. Os elementos naturais, né? Eu acho que, assim, a gente como ser humano tem uma preferência em sempre continuar no que a gente já conhece, sabe? Então, mesmo que inconscientemente, a gente tenta sempre simular o ambiente ou uma emoção ou um... quer dizer, eu não sou psicólogo pra falar a diferença entre sensação e emoção, não sei se estou falando bosta, mas... Eu sei que entre razões e emoções a saída é fazer valer a pena. Porra, onde tá a gente zero, hein? Acabou, quer dizer, né? Acabou. Enfim. Faz uns anos já. Pô, que pena. Mas era bom, gostava. Mas a gente sempre tenta se remeter mesmo ao design natural das coisas, ao design inteligente, ao design... Mas tem, isso é legal, tem um cara, eu não lembro agora se é o Pachembel, mas eu acho que é o Pachembel, então eu vou falar que é ele, mas se não for... Canelada. É outra pessoa. Que ele criticava muito acordes e partituras, porque elas tentavam padronizar coisas que deveriam ter sido naturais. Sabe, você pega um violão, por exemplo. Em vez de você ir lá e fazer uma forma do acorde de sol pra tocar um sol... Pra ele, eu acho que é ele, você devia tirar um som que te parece bom. Sabe, a partir do momento que você tá tentando simular algo, tentando emular algum outro som, seguindo uma forma de outra pessoa, você já perdeu um pouquinho a essência de tentar se aproximar do que seria esse som primordial e tudo mais. Mas aí entra também no fato da gente sempre procurar padrão e etc. Né? É, só fazendo uma analogia, pra quem não é do mundo da música e não tá entendendo nada. Imagina uma receita, né? Você quer fazer algum... Você quer preparar alguma coisa. Um bolo. Você quer preparar um bolo. Você tem duas opções. Ou você procura uma receita pronta, ou você conversa com sua mãe, né? Com sua tia, ou você procura na internet. Ou você começa a fazer o bolo através do seu conhecimento sobre culinária. Você esquece o fazer bolo, no caso. Joga ingredientes lá e vê o que sai. Porque se você já tá procurando bolo, você já tá procurando uma forma, entendeu? É. Vygotsky falou sobre isso. É? É. Ele falou. Seguinte, Vygotsky, grande teórico soviético, falou que a linguagem é justamente o que vai permitir a um indivíduo que nasce se tornar sujeito, se tornar humano. Por quê? Consciente. Porque é através da linguagem que a gente transmite uma herança humana. O Lacan também vai falar sobre isso em outros moldes, né? Mas é através da linguagem, da cultura, que você insere esse indivíduo na sociedade. E eu discordo desse cara. Por quê? Se eu já sei fazer o acorde de sol do jeito mais prático, se eu já tenho a receita do bolo, eu posso inventar a partir disso. Não preciso ter que reinventar a roda todas as vezes. É assim que a civilização caminha. Você cria uma coisa... E a próxima geração vai aprender. A ciência é isso. Eu crio uma coisa, a próxima geração aprende com isso e consegue ir mais além, saca? Se eu tiver que aprender todas as vezes como fazer a porra do acorde de sol, eu nunca vou criar a nona sinfonia, cara. Eu concordo com você. Eu acho que, assim, isso que a gente tá conversando é muito do efeito de todo mundo querer ser gênio. Sim. Inevitavelmente, todo mundo não vai ser gênio, né? A ideia é que poucas pessoas sejam gênio, né? Poucas pessoas sejam outliers na sociedade, né? Porque se todo mundo for outlier, não vai ter outlier. A própria definição de outlier é isso. Então, assim, faz total sentido. Isso você tem todo, em vários campos, né? Você tem desde na música, na arte, em atividades lógicas, em estudos, né? Você pode aprender componentes básicos e extrapolar isso para um conceito maior, ou você pode aprender padrões e dos padrões descer para os conceitos básicos, né? E assim, eu concordo também com o rapaz que o Iago falou, que ele criticava o cortisol. Porque quando você aprende o padrão, o seu cérebro já dá uma... Putz, vou ter que fazer isso de novo, eu já sei fazer o final, sabe? Uhum. Por que eu vou ter que voltar lá atrás? Tô com preguiça. Vou cuidar aqui de mexer essa perna, sabe? Sei que não é assim que funciona, mas... Ou é, né? Vai saber. Ou é. Então, assim, eu concordo que isso pra mim como músico também eu falo, que aprender um padrão é muito mais confortável do que aprender o que compõe aquele padrão, né? A pentatônica tá aí pra, pra isso. Mas eu lembrei muito do nome do vento, né? O coach. Que ele, quando tava aprendendo música, ele vai procurar sons justamente que metem a natureza, sabe? Tipo, qual acorde eu vou tocar que parece uma cachoeira? Qual acorde que eu vou tocar que parece uma manhã de inverno, sabe? Ele toca o som do coração. Das flores, das folhas caindo do vento, caindo de uma árvore no vento do outono. Que bonito. Oh, coisa fofa. Coisa sensacional. Coisa sensacional. Sabe o nome do vento? O nome do vento é I Live Set. Assim como o nome do vento, nós estamos indo embora como o vento. Mas como já? Mas já. Programa super preparado. Preparado, estudadíssimo. Espalhando o perfume das flores que compõem o ambiente. O som é... Espalhando perfume e cagando no ambiente, como os indígenas, como os indianos. Como os índios. Não, tô errado. Aí o som disso aí é... Crítica social foda. Tanto. É um plop? É um plop. Terminando com tchau-tchau? Terminando com aquele tchau-tchau gostoso. Mas antes... Opa, peraí, volta. Se você tá ouvindo esse programa, corre no YouTube, que ele tá na íntegra no YouTube. Se você quer mandar sugestão de pauta, pergunta, e-mail, declaração de amor ou ódio, por favor, seja de amor, entre em contato no... @ O Diário de Bordo Podcast no Instagram ou... O Diário de Bordo Podcast @ gmail.com. Exatamente. Agora sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.